paixão, o príncipe da sofrência. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra sempre. Mentira, baby. Mas quando está só, se morde de amor. Rolamos na cama, chama o meu nome. Simão.